Inside your heart, we got a little bit of me. E esta foi a nossa primeira sequência do Máquina do Tempo, que volta já já, depois do intervalo comercial. Não sai daí. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta com Máquina do Tempo aqui, na sua melhor sintonia. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. E por aqui você recorda grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais esta sequência tem Inexus, Need You Tonight. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Thank you. Máquina do Tempo. Sucessos imortais.

Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Physical, only logical.